mesmo se valeu o tempo que perdeu tentando achar uma resposta certa, a solução. Olhe pra você e diga pra que tanta solidão, sem rumo, maltratar o coração. Pra que viver assim? Filho, estou aqui, me dá seu coração. Me dá seu coração. Oh,